Roger. Ok, vou coordenar com o Recife, só um minuto. Capaz, acho que não vai dar pra subir pro 230. Gente. No 4 autorizado, o final nível 190. 190, vou no 794. Oceania 6310, está pronto para o táxi. Estou com 90 a bordo. Autonomia de 3 horas e 45, alternando Natal. 6-10, táxi via Juliette Alfa, ajuste 1011, reporta a senhora pronta. Táxi Juliette Alfa, estado 091, Oceania 6310. Oceania 6310, ponto de espera, pista 1010. 6310 autorizado, ingresso de decolagem, uma centena com 6-12. Decolagem, pista 1010, Oceania 6310. 714, descendo centro Recife, na frequência 126.85. Bom dia. 2685, 714. É 310, decolada 54, 1935, bom voo. Agora são a 35, Xerém, 6310, bom dia. Salvador, muito bom dia, Xerém 6310, passando 2000 pés na subida PUC. Xerém 6310, contato radar, subiu, mantém o nível 350, mantém a saída PUC. 350, aguardando a possibilidade de voar direto a Aracaju. Só um minuto, vou guardar para Recife. Obrigado, amigo. Eu estou autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, Xerém 6310.